Rádio Cacique. ZYK 654, Rádio Cacique, operando em 1510 AM, a tradição do rádio. Rádio Cacique. 16 horas e 12 minutos. Agora, eu quero falar com você sobre a Stripling Store. Você já conhece? Na Stripling, você encontra moda feminina de todos os tamanhos e um atendimento personalizado. Marque agora mesmo seu horário. Nosso WhatsApp é o 13981230036. Enviamos para todo o Brasil e você pode comprar do conforto da sua casa. Acesse nossas redes sociais e saiba mais no Facebook ou no Instagram Stripling Store. Férias estão de volta, que beleza! E falando em volta, a gente tem que ir e voltar para casa em segurança, sem acidentes. Antes de mais nada, revise o carro e lembre-se, respeite o limite de velocidade. Nunca beba quando dirigir, nem use o celular. O cinto de segurança é obrigatório para todos, inclusive no banco de trás. E use a cadeirinha para bebês e crianças pequenas. Confio em você, hein? Se diverte, mas não vacila. Detran, Governo de São Paulo. Trabalho e respeito por você. Venha que tem mini preço, atendimento, qualidade para sua família. Venha que tem a variedade que você procura e o mini preço que você só encontra aqui. Vem que aqui tem mini preço, rede mini preço de supermercado. Vem que aqui tem mini preço, aqui o seu dinheiro rende mais, rede mini preço de supermercado. Você, empresário e microempresário, que acompanha a programação da Rádio Cacique, sabe qual é a importância da publicidade no rádio? O rádio é um meio de comunicação que você pode ouvir em casa, no carro, pelo celular, em caminhadas ou num jogo de futebol no estádio, nas academias, no táxi e em muitos outros lugares. Ele pode ser ouvido tanto no trabalho quanto num momento de lazer, além de ser um meio de comunicação que pode ser consumido simultaneamente, ou seja, as pessoas ouvem rádio fazendo outra atividade. Pesquisas revelaram que, apesar de ser um veículo antigo, o rádio continua sendo ouvido por todas as faixas etárias. Então, anuncie seu produto ou serviço nesse meio de comunicação. Entre em contato com o departamento comercial da nossa rádio. Ligue 3327-7643. 3327-7643. Rádio Cacique. Mulheres que utilizam contraceptivos para evitar a gravidez devem ficar atentas ao tomar antibiótico. A interação com o medicamento pode reduzir ou até cortar o efeito de pílulas anticoncepcionais, pois ambos os remédios são metabolizados no fígado. Médicos esclarecem que quando a paciente está com uma infecção, por exemplo, o organismo tende a priorizar o metabolismo do antibiótico. Nesse período, o ideal é buscar outras formas para evitar a gravidez até o término do tratamento. Vale lembrar que a pílula deve ser tomada diariamente, sempre na mesma hora, para eficácia não ficar comprometida. Alguns contraceptivos possuem uma margem maior de horário, mas quando o esquecimento se torna constante, a recomendação é buscar métodos de longa duração, como implantes ou DIU. Rádio Cacique, jornalismo. No novo milênio, a rádio do momento. Cacique. Ligue e participe da programação da Rádio Cacique. 3327-7643. 3327-7643. Cacique.